você não merecer. Eu te amar demais, meu coração você feriu. Por que me iludi? Por você chorei horrores, soluçava de tanto chorar. Hoje é você quem chora minha ausência, querendo voltar. Eu acreditava em tudo, por você fiz de tudo. Eu briguei com o mundo, e o que você fez com meu amor? Brincou, pisou, me enganou. Agora tá querendo voltar, é. Tá cheio de amor pra dar, é. Mas cansei de me humilhar, não dá, não dá. Morrendo de saudade, tá? Mas vai ficar na vontade, tá? De joelhos pode implorar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Oh, paixão! Dani Santana, banda top 3. Eu te amar demais, meu coração você feriu. Por que me iludi? Por você chorei horrores, soluçava de tanto chorar. Hoje é você quem chora minha ausência, querendo voltar. Eu acreditava em tudo, por você fiz de tudo. Eu briguei com o mundo, e o que você fez com meu amor? Brincou, pisou, me enganou. Agora tá querendo voltar, é. Tá cheio de amor pra dar, é. Mas cansei de me humilhar, não dá, não dá. Morrendo de saudade, tá? Mas vai ficar na vontade, tá? De joelhos pode implorar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Agora tá querendo voltar, tá? Tá cheio de amor pra dar, tá? Mas cansei de me humilhar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tá morrendo de saudade, tá? Mas vai ficar na vontade, tá? De joelhos pode implorar.